na cidade que não há igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se há triunfal multidão e cantando a guarda chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Na celestial melodia que a terra encherá de bel lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Ao entrares no vale da morte, se constante não voltes atrás, tu herança do eterna sorte é Jesus, o fiel o verá. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Pois encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém.